és a flor mais perfumada no jardim do meu rincão. Nos teus olhos, minha vida, no teu canto, meu amor. Um sorriso, a esperança, no teu pranto, a minha dor. És gauchinha querida, que mora no meu ranchinho, e me dá felicidade, dá-me afeto e dá carinho. Teus olhos são estrelas que me guiam nas tropiadas, nesta vida onde eu reponto gado chucro pela estrada. Teus olhos são estrelas que me guiam nas tropiadas, nesta vida onde eu reponto gado chucro pela estrada. Chinoca bonita, linda prenda minha, eu te quero tanto, linda gauchinha. Chinoca bonita, linda prenda minha, eu te quero tanto, linda gauchinha. Moreninha tão bonita, dona do meu coração, és a flor mais perfumada no jardim do meu rincão. Nos teus olhos, minha vida, no teu canto, meu amor. No sorriso, a esperança, no teu pranto, a minha dor. És gauchinha querida, que mora no meu ranchinho, que me dá felicidade, dá-me afeto e dá carinho. Teus olhos são estrelas que me guiam nas tropiadas, nesta vida onde eu reponto gado chucro pela estrada. Teus olhos são estrelas que me guiam nas tropiadas, nesta vida onde eu reponto gado chucro pela estrada. Chinoca bonita, linda prenda minha, eu te quero tanto, linda gauchinha. Chinoca bonita, linda prenda minha, eu te quero tanto, linda gauchinha. Eu te quero tanto, linda gauchinha. Eu te quero tanto, linda gauchinha.